Controle Salvador, tá 3895, solicita. Prossiga. Ô, tá 3895, solicita, desviou à direita pro 230, corrigindo, pro 240 inicialmente, 60 milhas a fim de evitar formações meteorológicas mais pesadas. Pro 240? Afirmativo. É livre de desvios. Autorizado desvio, são 3895. Após desvios, voa pro base. Então, 3895, controle. Controle, está 3895, após desvios, voa pro base. Afirmativo, chama agora Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, chamará. na M3 e no 3, pronto, cópia. Puxa na M3 e no 3, autorizado Guarulhos, vetor Zulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída. Dael Leda. Motiva. Aciona 5573, controle 120, décimo 8. É 3 e no 3, protegimento correto, no 4, chame pronto. Controle, pode apurar, 2707, pode apurar Duna. Prezado Duna 2000, país 2014, reporta final estabilizado. Duna 2000, reporta estabilizado, obrigado. estabilizado, 2707. C707 chama a torre 18295. 1895, boa noite. Oi, boa noite, Azul 2707, na final da 10, avistado. 2707, boa noite. Cheque trem, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 089. Cliente, livre pouso, baixar a travada. Controle Salvador, voo 1170, 1190 para 150, agora na próxima. Salvador, boa noite, 1630, informação alta. Voo 1170, desce até o 050. Ter condições de voar ITAP? Afirmativo, ITAP, voo 1170. Afirmativo, ITAP 050. ITAP 050, voo 1170. Canal 6310, voa ITAP, desce 060. 060, foi ITAP. O 2707, salas 39, na minha escuta, direita, Alfa Kilo Pat 3, vamos lá, tem centralizador. Alfa Kilo Pat 3, rivalizador, o 2707. Chinero 6224, voa Mari, desce para 070, número 3. Mari, 6224, autorizado, ITAP 070. ITAP 070. O Nuno 70, desce para 2010, ajuste no 014, autorizado ele. 2014, autorizado no Nuno 70. Chana 6310, desce para 3000. 3000, 224, desce para 4000 pés, 1014. 10 papá, desce até o 050, só me identificação. Salvador, uma boa, tô passando isso, pelo Quebec transfere, deixando para 1950. Luiz Quebec, via chegada Mari, desce até o 050, número 4. Via Mari, 050, número 4. Mantendo o procedimento aqui, o nível de procedimento, 1-0. Ativo, conforme a TIS, pista 10 e LSXEI, 12775, ativo. 3, 4 autorizado, estima TAC. Controle, Salvador, muito boa noite. Gol 1970, vibra 20 para 170. Até fazendo um pequeno de esquerda. Pode ouvir o Zua Mari número 5, desce até o 0620. Pode ouvir o Zua Mari, desce para o 060, gol 1970. Paulo, boa noite, 3305. Capaz de tomar controle? Vou para livrar tráfego na aproximação também na Star, curva agora à direita, voando para o 060, limite dessa curva será de 15 minutos. Ativo em caso de falha de comunicações, após a 15ª, reassume TAP, descendo para o nível 50. Fuca, São Caju, muito obrigado, Guazen. 3305, o plano acaba de chegar no sistema, pronto, cópia. Pronto, cópia. 05 autorizado a Recife, conforme rota, nível 330, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Cuca, transição Caju, aciona 5004, controle 120, destino 8. Autorizado a Recife, nível 330, decola da 10, com primeira curva à esquerda, conforme rota do plano, segue a Cuca, transição Caju. Acionado no transponder 5004, controle de saída 20, 12080. 05, corrigimento correto, reporta quando pronto. Reportando pronto, muito obrigado. Pés autorizado LS, o 310, tráfego a 27 milhas, 737 gol. Ativo 2000, LS. Gol 970, estabilizado. 1970, completa o final, chama a torre 118.95. 18.95, uma boa noite. Papai de leste, papai reassume na proa de ITAP, desce até o 050. 1970, final da 10 embaixo de travar. Papai de leste, papai. 1970, boa noite. Cheque 3 autorizado, pouso pista no 0. Vento 130 graus, 0 menos. Livre pouso no 0, gol 1170. Então, está? Considera a restrição, desce direto 2000 pés, autorizado LS e ajuste no 0 no 4. Afirmativo, são 2000 pés, direto, descendo, autorizado direto. Escenário, né? 224. Para o táxi do Escenário, é o valeu. É 3x3, confirma pro B? Eu vejo 1x0. Gente, 1x0, 3x3, autorizado táxi ainda, até o ponto de espera, ponto de espera, 1x8, decimal 95, ajuste no 0, 1x4, bom voo. Cara, bom. O 9x0 agora, bom demais. Gente, 1x7, estabilizado, 6310. É 6310, chama a torre 118.95. 118.95, boa. 790, reduz velocidade, 230 mais. Reduz para 230, número 612. Reduzindo agora 269. descendo para o 60 na frente de mar, gol 1970. Rapaz, Juliette, papá, condições de manter a speed na descida? Ok, Juliette, papá, então vetor sequenciamento, curva à direita, vou na Pro 040, limite ao localizador. A speed autorizada descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 2.000 pés no 0 no 4, abalho de papá. Salvador 6, 3 no 3, ponto de espera. 3 no 3, boa, mantém o ponto de espera. Solo 70, solo 52, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, solo 70. É 310, check trem, vento 130 graus, 05 nós, ajuste no 014, autorizado pouso no 0. Livre, pouso, vai ser pra volta. O Xanem é 313, visual para a companhia na curta final. Pode a passagem de Verbois ali, mantém 6313. Controle, eu vou passar a luz pelo Quebec, está na proa de Duna, descendo para 2.000. Autorizado 2.000 pés, 2014, livre ali. 2014, livre ali. Estabilizado LS, o Xanero 6224. 6224, chama a torre agora 118.95. 18.95. Salvador, boa noite, senhor 6224. 6224, boa, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 0 no 4. Puxa na 6310, sala 55, direita, mantém em escuta, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está mandando. 1170, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1170. Xanai 6313, vento 130 graus, 05 nós, autorizado decolagem 10. Autorizado decolagem 10. Canal 6224, check trem. Vento 130 graus, 05 nós, autorizado pouso no zero. Aqui, baixado, travado, livre pouso no zero, 6224. M3 no zero, Juliette, portão 1. M3 no 3, decolado 56, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, boa noite. M3 no zero, copiou? Não, obrigado, peço. Juliette, portão 1, M3 no zero. Juliette, 1, tá ligado. Trolley Motion, era 63, 1, Cenas 63, 13, sobe 360, Valeda. Valeda 3, venda. 1970, vetor sequenciamento, esquerda pro norte, limite localizador, reautorizado 3010, 1014, 1970. A esquerda pro norte, 3000, 1014, o limite localizador, gol 1970. Whisky, Kilo Quebec, completa a final ILS X-Ray, chama a torre agora, 1895. 71895, isso pelo Quebec, grato. Papá Juliette, papá, direita pro 065, autorizado LS, reporte estabilizado. Direita pro 065, reporte estabilizado, papá Juliette, papá. A gente continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 014. Guardando no 014. Puxa aquilo Quebec e após o pouso segue para que parte? Era está. Zero, reassume Duna 2000 pés, autorizado LS, 970. A direita, proa 070, desce para 2000. Papá, Juliette, papá. Posição de controle de posição do papá, Juliette, papá, reduzir a velocidade, pouco. Relativo, velocidade agora, critério, papá, Juliette, papá. Claro. 970, reduz velocidade, 1809. Agora, 180, reduzindo, com 1970. Autorizado, pouso, 190, isso aqui no Quebec, full baixar travado. Luiz Kilo Quebec, sola 0100, na minha escuta, libera à direita, mantém antes da taxa alfa. O Xené 6224, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 6224. Fatango, Whisky, Kilo Quebec, conhece o aeródromo? Whisky Kilo Quebec, de passagem de Airbus da Avianca, após segue o mesmo via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, reporta na Taxi Lima. Segue o Avianca, Alfa, direto, retorna na Vista, Whisky Kilo Quebec. Fala, direto, papá. Afirmo, 6224, portão 3, pátio principal. Ah, Romeu, Papai Juliette, Papai na escuta da torre. Escuta, prossiga. Papai Juliette, Papai, cheque trem, autorizado pouso, pista 1 a 0, vento 140 graus, 069. Controle, o voo 970, o tráfego à nossa frente, qual é a grau de pedido, por gentileza? 170-120. Ó, tem que reduzir pro mínimo, né, chefe? Por quê? É pra reduzir mais ainda, né? Nossa. Eu entendi, por quê? Pra ter a separação. Não, meu, já tá de 8 milhas, o 9 tá 2 milhas da cabeceira. Tá mais do que suficiente. Estabilizado LS, gol 1970. Tá para final LS, chama a torre agora, 11895. 1895, só para informação, senhora. A gente já estava repetindo bem antes, entendeu? Positivo. Uma boa noite, bom final de semana, senhora. Boa noite. 3178, controle. 3178, controle. Mantendo qual prova? Autorizado Vartuna, 2 mil pés, autorizado LS também, 1014. Reporta sinal estabilizado 3178. Ok, direto Duna, 2014. Obrigado, meu papai Juliette Papá, sala 04, confirma o pátio. Gente, na minha escuta, libera à direita, segue via Alfa, reportante da Juliette Papá, Juliette Papá. Whisky Kilo Quebec autorizado, ingresso na Lima, Mike reporta na Quebec. Pro 970, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 079. Autorizado pouso na 10, para o gol 1970. Papai Juliette Papá conhece o aeródromo? Papai Juliette Papá? Segue via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, Lima, Mike, reporta na Quebec. É, Kilo Quebec autorizado, Graçu, Quebec, Clusão no 735, Papá, até o pátio da Aerostá, estacionar frequência livre, boa noite. Recife 251, confia 6313? 3 Recife 251, alterno 3325. ...970-07, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, gol, rolo 970. Qual seria a posição no pátio 3? Posição prevista é 6, Romeu. Obrigado. Juliette Papá, autorizado Quebec, cruzamento da 1735, reporta na taxiway da Bata. Good evening, stand by, Chico de Mães. Para 970, chamou a torre? Chamo, só para confirmar, é porque a gente quer fazer aquilo para a parte 3. Boa, 970, posição prevista é 6, Romeu. Ok, obrigado. Posição 5, puxa acionamento. T305, 5 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama T305. Táxi via pista até a interseção da Bata, reporta pista livre. Open 284, ready to cop. Ready to cop, Europa 084. Open 084, clear to Madrid Airport via Uniform Zulu 17. After according to route plan, flight level 350. T305, take off runway 10 with left turn, Fuka departure, then Haju transition, Charlie, Alpha, Juliet uniform, then Skolker 5571, Salvador departure 120.8. Airport, Unicorn 217, level 650, runway 10, left turn, Fuka, transition, Kaju, Echo 5571, departure frequency 120, decimal 8, Roma 084. 084, read back, correction gate 10, call me when you're ready. We are ready now, Roma 084. Roger, I understood that you are ready now, could you confirm? Confirm, ready for boot and start. You're up on 084, push back and start up, approve it, come back to taxi. Push and start is approved, we call you for taxi, Europa 084. Rapaz, Juliette, papai, atenção na frequência livre, boa noite. Passa do Salvador, boa noite, eu chamei 6310, informação alta, está de botão, repito. Xalema 310, boa. Alfa, Alfa confere. Autorizado Recife, Zepuzulona 7, pode conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puka, transição Caju, aciona 5002, controle 120.8. Autorizado Recife, nível 350, via Pesulona 7, já pode sentar na rota, decola da Pesulona 0, com curva esquerda na Puka, Caju, na zona 5002, controle 208, o Senai 6310. 6310, que eu tenho remédio correto no ônibus, está em pronto. Chamarei pronto, o Senai. Salvador, boa noite. Faltando 3178, passando de terra, baixando checado. Então 3178, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 079. Autorizado pouso, 190, tá 3178. Houston 3305 com 148 a bordo. 3:50 Natal. São 3305 autorizado táxi via Pátio 1 no Índio até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste na 014, bom voo. 094, Pátio 1, até o ponto de espera. Lá 295, TAM 3304, virado no Tabaraca. Ground, Europa 084, ready to taxi. Europa 084, approve a taxi via Manapon, then taxiway India, into Honey Point. When there, tower 118.905, altimeter section 1014, good trip. Taxi by Apron, then India, holding point runway 10, tower frequency 118.905, CNH 1014, Europa 084. Pistana 0, vento 140 graus, 079. Autorizado universitário em decolada no 03305. Viu, viu, 0750. Trezino 78, de passagem ao Airbus da Europa, após Juliette, portão 62. Após o Airbus, Juliette, 62. Controle Gol 1868. Prossiga no 8. Retornando a proa de TAP, descendo até os 50. Quando estiver possível, não ter a restrição de 329 ou abaixo na posição de TAP. Livre das restrições em TAP, ou 2008. Opa, muito obrigado, amigo. Descendo aos 50 para de TAP, Gol 1868. Open 084, boa noite, Lennon, and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Cajú. 3305, sobe 330, vigilância. 330 na vigilância, 3305. 178, foi informado que o senhor passou da 06, mantém escuta. Região 78, ciente, reporta parqueado, ok? Na posição meia dúzia. Tower, Europa 08,